Cantor de anedota e de champanhota, estou acontecendo no Café Society. Só digo enchanté, muito merci, alright. Troquei a luz do dia pela luz da light. Agora estou somente contra a dama de preto. Nos 10 mais elegantes eu estou também. Adoro Riverside, só peço em Cabo Frio. Decididamente eu sou gente bem. Enquanto a plebe rusti na cidade dorme, eu ando com Jacinto, que é também de Tormes. Terezas e Dolores falam bem de mim. Já fui até citado na coluna de Limbrahim. E quando alguém me pergunta como é que pode papai de black tie jantando com Didu, eu peço outro whisky, embora seja pronto. Como é que pode? Depois eu conto.